Me perdi só pra te encontrar, e agora o que faço? Se eu não me acostumar a ficar sem o seu abraço, é loucura o que sinto, é paixão fatal. Satisfaz o meu desejo de amar, me sacia com seu beijo, é demais. Você é demais, é demais. Você é demais. Joga o charme pra mim, fica assim, te pedindo mais. Você é demais. Apaixonar seu coração, seu vaqueiro Jonatas campeão. Você.